Abra, por favor, o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler com bastante atenção. Eu creio que você vai ser abençoado. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 em diante, está escrito assim: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes me crer-me? Está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esse trecho aqui relata de um encontro de Jesus com uma mulher no poço de Jacó, na beirada do poço. E Jesus, ele encontrou com esta mulher na beirada deste poço, poço de Jacó, ao meio-dia. E esta mulher estava lá pegando água para levar para sua casa. E aí o Senhor Jesus começou um diálogo com esta mulher, como o Senhor começou um dia um diálogo comigo e com você. E interessante que esta mulher começou a falar: Jesus, o Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Mas antes disso, Jesus foi relatando a vida dela. Por isso que ela concluiu que Jesus era um profeta, porque Jesus, ele mostrou como estava indo a vida dela. Em certo ponto desse diálogo, a própria mulher falou assim: ó, mas os judeus não conversam com os samaritanos, porque naquela época existia uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. Os judeus eram povos que eram oriundos, que vieram, eram descendentes da tribo de Judá, por isso tinha o nome dos judeus. E Samaria ficava no, mais no norte de Israel. Então era como se fosse uma inimizade entre o sul e o norte. Hoje vários países são assim. O do norte é inimigo do sul, o sul é inimigo do norte. Coreia do Sul, Coreia do Norte, e vai por aí adiante. Então não é novidade. Naquela época já estava começando as inimizades entre o sul e o norte. Mas Jesus não estava ali para poder entrar num debate, entrar numa teologia ali com aquela mulher e falar quem era o dono da verdade, porque a própria verdade estava ali. Mas Jesus começou a falar com ela de tal forma que ela viu que este homem era especial. E aí, num dado momento, ela pega e começou novamente a trazer as coisas que estavam causando divisão e falou assim: Senhor, mas nossos antepassados, a nossa tradição familiar, como se tivesse assim, os povos, a família, os que moram nessa região onde ela estava, dizem que não era em Jerusalém que deveria ser adorado, lá no sul, mas sim no norte, neste monte. Ela fala assim: ó Senhor, mas os nossos antepassados, os nossos familiares falam que a adoração devia acontecer nesse monte, e vós dizeis que tem que ser em Jerusalém, porque Deus queria que a humanidade, os israelenses, que eram porta-vozes da palavra de Deus, já começasse a ensinar as nações que a verdadeira adoração, ela deve ser centralizada, ela tem que ter unidade, porque se cada pessoa fosse adorar no monte, aí não tinha unidade. Mas aí Deus ensina este povo a adorar lá em Jerusalém, para que haja unidade. E aí parte das pessoas de Israel começaram a adorar lá em Samaria, no monte Gerizim. E aquilo virou uma divisão, porque nós estamos falando de inimizades. E aí parte adorava neste monte Gerizim, que era no norte, e parte adorava em Jerusalém, que era no sul. adoração dividida. Meu querido e minha querida, aí Jesus colocou um fim nesse negócio, porque Jesus, ele veio aqui para mostrar a verdade, para mostrar a vida e mostrar o caminho. E aí ele falou: mulher, vem a hora, e agora é esta hora que você está vendo, porque Jesus é a hora. Quando Jesus chegou, as coisas antigas se passaram, tudo começou a se fazer novo. Quando Jesus entra na sua vida, num convite que você aceita, agora a mudança é agora. Jesus entrando na sua vida, a mudança não vem daqui 2 dias, é naquela hora. Foi que Jesus falou para ele: mulher, a hora é essa em que não se adorará nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E foi esse o motivo aqui deste convite. Mas o restante do convite está escrito assim: que o Senhor está procurando homens e mulheres. Pastor, mas Deus não precisa do homem nem da mulher. De fato, Deus não precisa nem do homem nem da mulher. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim: que até das pedras Ele suscita filhos a Abraão. Então o Senhor, Ele até de uma pedra, Ele faz. Olha só, lá em Ezequiel capítulo 37, não fala de pedra, mas fala de ossos. Existia lá um exército de ossos ressequidos. Daqueles ossos lá, o Senhor falou assim: ó, acaso, ó profeta querido, ainda chama o profeta Ezequiel de querido, esses ossos poderão reviver? Aí o profeta acreditou, e o Senhor foi fazendo a obra, e foi juntando osso com osso, e foi juntando tendão com tendão, pele, e surgiu um grande exército de homens sem vida. E aí o Senhor, que é o autor da vida, entrou a parte dele: agora é comigo. Você profetizou aos ossos para que eles tivessem vida, mas agora a vida está aí comigo. Aí Deus soprou a vida naqueles ossos, e eles viveram alma vivente. Aprove ao Senhor fazer o convite a mim e a você, que Ele está à procura de mim e de você, para o adorar em espírito e em verdade. Quero dizer para você uma coisa: a palavra do Senhor fala assim: ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso país é um país religioso, mas religião não salva ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. O que é religião? A palavra religião, ela vem de religar, tentar religar o homem a Deus. E o homem tenta essa religação com seus méritos, com as suas práticas de boas obras, com as suas palavras bonitas, com o seu jeito eloquente de falar, escreve livros, fala bonito, mas o seu coração está longe de Deus. Por isso o Senhor fala: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você uma coisa: porque Ele não quer ser adorado pelo que se vê, Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Você não precisa ver para adorar, você precisa sentir para adorar. Porque toda vez que você vê, não é por fé. E o Senhor quer que nós adoremos a Ele por fé, por acreditar que Ele existe, Ele é galardoador, Ele é abençoador daquele que crê, e daquele que espera, e daquele que adora. Quero dizer para você, aquela mulher estava na religião, mas ela estava longe de Deus, porque ela precisava ver as coisas. Hoje nós estamos vendo no meio do povo de Deus, inclusive, eu não estou nem falando nos costumes de outras religiões, estou falando até no meio do povo de Deus, os pontos de contatos. O que é ponto de contato? Ponto de contato são coisas, qualquer coisa que você precisa ver para pegar e lembrar de Deus. O que é um ponto de contato? Algo que você precisa ver para você contactar com Deus. Chavinha abençoada, carteira abençoada, lenço abençoado. Isso é abominável diante de Deus. Você sabe por quê? Porque isso fere a palavra de Deus quando fala que o Senhor verdadeiramente, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa de coisas palpáveis, coisas de se ver, coisas de pegar, para você acreditar. Toda vez que você precisa de algo para ver, anula a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Ela é a certeza daquilo que nós esperamos, e a firme convicção dos fatos que nós não vemos. Então, quando você precisa de alguma coisa, acabou a espera, porque a coisa chegou. A segunda coisa, o que é? A firme convicção daquilo que não se vê. Se você está vendo, já não é fé mais, porque fé você não precisa ver. Quero dizer para você uma coisa: o nosso país, ele foi, desde a nossa tradição familiar herdada dos portugueses, dos europeus, foi uma mistura, e aí trouxe todo este ensinamento para nós, que nós precisamos de coisas, precisa de uma obra de escultura, uma imagem de escultura, precisa de alguma coisa para você poder crer. Esta mulher estava envolvida em várias coisas e longe de Deus. Será que isso não está acontecendo? E o Senhor está te procurando hoje para te falar: abandona, filha minha, abandona, filho meu, o que tu vês, porque eu procuro, e adora a mim, Espírito, porque o Espírito você não pode ver. Certa feita, amados, o apóstolo Paulo, ele chamado por Jesus, porque Jesus apareceu a ele, se deixou aparecer, se deixou ser visto, pediu para Paulo anunciar o evangelho dele aos gentios. O que é os gentios? Aqueles que não eram da nação de Israel. E aí Paulo, ele saiu para o mundo daquela época. O mundo daquela época estava ali em volta de Jerusalém, porque Jerusalém sempre será o centro de tudo o que vai acontecer e de tudo o que aconteceu, porque é lá que saiu a palavra de Deus. E aí Paulo chegou em Atenas. Atenas era uma cidade grega, lá da Grécia Antiga. Até hoje existe essa cidade, mas naquela época os estudiosos concluíram, pelas as escavações, as pessoas que procuravam as coisas ali naquelas ruínas, ali naquelas areias, foi escavando, descobriram cerca de 30 mil imagens de escultura numa só cidade. 30 mil deuses, 30 mil pontos de contato que as pessoas precisavam para crer, para poder buscar a Deus. E aí Paulo chegou, e aí ele procurou, e logo ele encontrou um lugar chamado Areópago. Era um lugar que se debatia política, se debatia religião. E aí Paulo foi andando, e ele já estava vendo tanto de Deus, tinha Deus para tudo quanto é lado, 30 mil deuses. Aí ele chegou e viu um escrito assim: ao Deus desconhecido. Atos capítulo 17, Atos 17, versículo 22 em diante, está escrito assim: sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião no Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas, e também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde eu deveria habitar. Portanto, considerando que somos geração de Deus, presta atenção nisso aqui, meu querido e minha querida, Deus te chamou aqui para você ouvir isso. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-los dentre os mortos. Eu quero dizer para você, Jesus, a primeira vez que ele veio aqui, ele veio como advogado. antes éramos inimigos de Deus, porque todo aquele que está longe se torna inimigo, ou todo aquele que não faz o que o Deus está mandando se torna inimigo, porque o Senhor falou assim: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, se você não está fazendo o que o Senhor vos manda, você não é amigo do Senhor. Mas aí, o que é que aconteceu? Jesus veio como advogado, para com o seu sangue precioso, está escrito ali, estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus, ele estabeleceu a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Antes era essa situação sua, antes era essa situação minha, mas em Jesus, se você crê no sacrifício dele no Calvário, o derramado seu precioso sangue, o perfurar e o rasgar da sua carne, que foi dada como comida para todo aquele que crê, e o seu sangue como bebida para todo aquele que crê, você será salvo. Porque Jesus, ele é o advogado que trouxe a paz entre Samaria e Deus, entre o norte e o sul, entre eu e Deus, entre você e Deus. E aí, esse advogado, na segunda volta dele, ele vai vir como juiz. E aí ele vai usar o quê? A sua palavra, para poder estar estabelecendo o seu julgamento, porque o Senhor é justo. Hoje ele te chama, para amanhã ele não te condenar. Presta atenção, meu querido e minha querida, o Senhor está te dando uma oportunidade, está dando uma oportunidade para mim, porque o Evangelho não é obra de 1,99, lojinha de 1,99, lojinha de 10 reais. O Evangelho, ele é precioso, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta é a oportunidade destas vidas, esta é a oportunidade minha, esta é a oportunidade sua. Abandona os pontos de contato. O que é ponto de contato? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, pensando estar adorando a Deus. Porque a religiosidade do mundo é essa: as pessoas pensam estar adorando a Deus, mas estão enganadas. Olha só, aquelas pessoas que colocam lá bombas para tudo quanto é lado, e estão usando até crianças. Por que que você pensa que ela vai de boa vontade? Porque se fosse de má vontade, a hora que ela chegasse naquele local para se explodir, ela falava assim: desliga a tomada aqui, que senão vou explodir, não quero matar vocês não, eu quero fugir. Quantas coisas você já fez pensando estar agradando a Deus? Deus está falando contigo. Você se arrependeu? Se não arrependeu, existe hoje a oportunidade, hoje é agora, e essa é agora a oportunidade de você se arrepender. Quanto que você pegou em coisas, precisou beijar coisas, entrou na fila para beijar, entrou na fila para pegar, entrou na fila dos lencinhos ungidos, entrou na fila do óleo ungido, óleo bento. E a palavra do Senhor fala aqui: arrependei-vos. O próprio Senhor Jesus, usando a boca de Paulo, Paulo não falou isso por ele próprio, falou por Jesus: arrependei-vos, porque está chegando o tempo que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que que o Senhor falou isso? Para nós abandonarmos as coisas, pararmos com as coisas, e se voltar para o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, você não precisa de mais nada, você não precisa de ponto de contato, você não precisa de ungido, você não precisa de nada que foi oferecido, você não precisa de nada que foi consagrado, você... Ai daquele que coloca ou faz uma fila e faz você tropeçar na caminhada, para você levar para sua casa uma flor ungida. Quantas flores ungidas você já levou para sua casa? Isso aí é caminho de morte, porque o Senhor fala que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Jesus é verdadeiro, verdadeiro é aquilo que é sem sombra de dúvida. Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, se você já fez isso, eu quero dizer para você: existe ainda solução. existe o perdão, existe ainda o arrependimento, mas isso tem que brotar do seu coração. Você precisa acreditar nesta palavra que está sendo pregada. Você tem que acreditar. Aquela mulher acreditou, ela voltou e falou com seus familiares: ou oh, escutei um homem, este homem é especial, este homem falou a minha vida, este homem quer mudar, ele é de fato o profeta que vai mudar essa terra, vamos lá gente. Antes éramos menino, e menino o que que faz? Bebe leitinho na mamadeira, bebe chazinho, chazinho docinho para dormir. Hoje nós temos que comer feijoada, vitaminada, vitamina de A a Z, e a C é a maior delas, vitamina C de Cristo, está aqui, o remédio para nossas vidas, o remédio que esse país está precisando, que se esse país se convertesse, se humilhasse, ouvisse e orasse, e buscasse a face do Senhor, ele ouviria e sararia, curaria, transformaria a nossa terra. Olha só o que, que Jesus falou para aquela mulher: é a hora, é essa, hoje é o tempo da sua salvação, não é amanhã, amanhã poderá ser tarde demais, o tempo é hoje. O Senhor está nos dando uma oportunidade, apegue a tão grande salvação, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós. Nós precisamos olhar como está o nosso edifício, a nossa casa, porque se você está adorando alguma coisa que você está vendo, uma flor ungida, um lenço ungido, está na fila para beijar, aí o Senhor Jesus vem e você fica, por quê? Porque Jesus, Ele não quer trocar a sua glória por uma imagem de escultura, por um pedaço de barro. A Bíblia fala no Salmo 115, que tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, e nem poeira, ela não está falando poeira, mas agora eu estou falando para você entender, nem poeira tira de si próprio, fica lá empoeirado, talvez coloque lá um crucifixo, que o meu Jesus não é aquele, mas está lá o crucifixo empoeirado, se você deixar 10 anos, está lá empoeirado, que não tem condição de tirar nem a poeira de si próprio, vai fazer alguma coisa por você. E a palavra do Senhor fala com a gente. Muitos estão fazendo isso pensando estar agradando a Deus. E aí o que, que o Senhor fala? Por que procurais ao que vive dentro dos mortos? Ou por que procura dentre os mortos ao que vive? O próprio Senhor Jesus disse em Marcos o seguinte: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, amarás portanto o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando você troca a glória de Deus por coisas pegajosas, por coisas que você tem que pegar, por coisas que você tem que ver, você está ferindo o primeiro e o maior mandamento que Deus deixou para a humanidade. Por isso que Satanás, se ele conseguir trocar a glória de Deus da sua vida pelo pedaço de pau, ele vai estar falando assim: está vendo Deus? Olha só o que esse homem, essa mulher está fazendo, está deixando o Senhor e se curvando, ou adorando, ou olhando, ou pelejando, buscando um pedaço de toco, um pedaço de gesso, que nem ouro, aquela época ele é ouro, agora é o gesso, madeira. Largue essas coisas que são visíveis e vá para o invisível de Deus. Abandone aquilo que você está olhando, vendo, crendo, pegando. Isso não vai te salvar. Porque o próprio Jesus disse aqui: o mais importante é adorar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você está ouvindo esta palavra, é o entendimento. O Senhor está dizendo aqui, é com a cabeça, pensando o que você está fazendo. Meu querido e minha querida, toma uma posição. Será que você não está adorando seu filho? Talvez nós estamos adorando nossos filhos, talvez nós estamos adorando nossos pais, talvez nós estamos adorando nossa mãe, talvez nós estamos adorando nosso visível. Isso é adoração palpável. O Senhor quer que nós honremos. O que está escrito na palavra do Senhor? Honre o pai e a mãe. Não está escrito assim: adore o pai e a mãe. Se meu pai morrer, eu estou morto também, pastor. Eu não aguento, eu não sei o que eu vou fazer se minha mãe morrer. Isso é adoração. é honrar, não é adorar. O nosso adoração, o nosso amor tem que ser a Deus, a Deus, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. É mais para cima, não é embaixo, não é nível horizontal, é vertical. Não adore coisas, não adore carro, não adore moto, não adore casa, não adore emprego, não adore dinheiro. E o Senhor fala aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Você coloca Jesus como o centro da sua vida, você vai ver que rios da água da vida fluirão no seu interior. Foi o que Jesus falou: mulher, se conhecesses quem é que fala contigo e o que, que é a água da vida, você pediria e ele te daria o Espírito Santo. O Espírito Santo quer hoje entrar no seu coração, na sua vida, no seu corpo, na sua mente, no seu coraçãozinho e fazer nova morada. Olha só o que está escrito lá, Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito: Senhor, em épocas passadas Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Abandone este mundo e o que no mundo há e sirva a Cristo, adore a Cristo, entrega seu coração para Cristo e a sua vida vai ser uma vida de vitória. Glória a Deus. Amém. Você que está antenado na rádio Fé para Viver, pela internet nesse Brasilzão, em toda a América Latina, e te convidamos a permanecer conosco e, se possível, divulgue para nós essa novidade. www.radiofepraviver.org